me if you feel ecstasy. This high is for you and me. Gravity, energy make me feel good. So do it and welcome to my planet soul. Planet soul. Réveillon Festividade 2026. Essa é a trilha da virada, cheia de energia e positividade.